Caríssimos irmãos e irmãs, neste primeiro domingo da quaresma, como é habitual, a Igreja coloca à nossa consideração as tentações de Jesus no deserto. Antes de iniciar a sua vida pública, logo a seguir ao seu batismo no Jordão, Jesus dirige-se ao deserto, ao lugar da solidão, do perigo, também do encontro com Deus, também do grande combate com o mal. E ali permanece um tempo prolongado, com um jejum rigoroso. Não há testemunhas do que aconteceu quando o demónio o tentou, por isso deduz-se facilmente que Jesus quis contar aos seus apóstolos o que viveu naqueles dias intensos de oração, penitência e combate contra o demónio. A Igreja convida-nos cada ano a imitar esta atitude do Senhor no tempo da Quaresma. Aliás, somos, como cristãos, convidados permanentemente a imitar a vida de Jesus, tentar reproduzi-la na nossa vida, mas as tentações, o período das tentações, ou o período de deserto de Jesus antes da sua vida pública, serve-nos de convite para o queremos imitar neste tempo de Quaresma, neste tempo de preparação para a celebração dos grandes mistérios da Páscoa. E assim somos convidados a encontrar momentos de deserto, momentos de sossego, momentos em que estamos mais a sós com Deus, evitar coisas que nos possam distrair. Se olharmos para as tentações, para cada uma delas, e olhá-las também na sua globalidade, por um lado, conseguimos entender a lógica da tentação, dessa insinuação para praticarmos o mal. Elas têm sempre alguma coisa de lógico, alguma coisa de sensato, ou melhor dito, de atrativo. Jesus está com fome e o demónio sugere-lhe que transforme pedras em pão. Pedras era o que havia ali ao lado, não é? Era uma região pedregosa, não é? E montanhas, árida, e o demónio sugere-lhe que transforme as pedras em pão. Claro que Jesus podia fazê-lo, transformará depois a água em vinho com toda a facilidade, mas não fará milagres para seu próprio proveito. O Senhor faz os milagres para ajudar pessoas, para reforçar a sua fé. Na ordem das tentações do Evangelho de São Lucas, que é o que acabamos de seguir, o demónio tenta o Senhor oferecendo-lhe todos os reinos da terra, diz que são seus, mas ele é mentiroso, mas oferece-lhe os reinos da terra em troca de um pequeno gesto de adoração a ele próprio, ao demónio. Isto pode parecer uma tentação assim, que não nos convence muito, mas vamos pô-la com uma perspectiva um pouco diferente, como se tivesse a dizer a Jesus: eu dou-te os reinos, que no fundo é o que tu queres, governá-los bem, depois tu fazes com eles o que quiseres. Há uma pequena cláusula nesta oferta, é que tens que me adorar. E vemos como Jesus rejeita imediatamente esse governo fácil do mundo que lhe era oferecido. E por fim, o lançar-se do pináculo do templo de Jerusalém, talvez à vista de todos, sugerido pelo diabo à vista de todos, para que, por um lado, para que realmente Jesus mostre que tem confiança no Pai, que não deixará esmagar-se na terra, e talvez também para que outras muita gente o possam ver, possam acreditar até que ele é o Messias, acreditar verdadeiramente. Também Nosso Senhor rejeita essa tentação contra a esperança, uma presunção que o demónio lhe sugere. No fundo, as tentações que Jesus quis contar-nos, quais foram, todas elas visam desviar o Senhor da sua missão. Vemos a energia com que o Senhor afasta as propostas do demónio, uma energia semelhante à que fará um tempo mais tarde, quando precisamente São Pedro sugere a Jesus que não pense na sua morte, porque isso não é digno da missão do Messias. E sabemos como o Senhor é contundente, tão contundente como na conversa com ou no, nas respostas ao diabo, não é? Faça-te a mim, Satanás, diz Jesus a São Pedro, não é? Porque São Pedro não estava a pensar segundo as categorias divinas, estava a pensar de um modo meramente humano. Pensemos nas tentações que nos afligem, sempre nesta perspectiva, desvios da nossa missão, daquilo que o Senhor nos pede, daquilo que Ele quer que façamos. Vejamos as tentações assim, porque será mais fácil identificá-las como tentações. Está bem, dão-me gosto, divertem-me, mas não são, não são a minha missão, não é o que Deus me pede neste momento. Isto está a desviar-me, está a entreter-me demasiado numa coisa que não é boa. Às vezes podemos ver o demónio como ilusionista. Contaram-me alguma vez, não sei se é exatamente assim, mas que quando um ilusionista faz um truque de cartas, chama a atenção para o que está a acontecer na sua mão esquerda enquanto faz a aldrabice, podíamos dizer, na mão, com a mão direita. Enfim, é legítimo no caso do ilusionista. Mas o demónio utiliza uma estratégia parecida, não é? Pretende que nos entusiasmemos com as miçangas e os relos brilhantes que tem na mão esquerda, para nos fazer esquecer no tesouro que o Senhor nos oferece, e que está na mão direita. Pois pedimos a Nosso Senhor que saibamos não ficar enfeitiçados pela mão esquerda do demónio, não é? Pela essa mão enganadora que nos pretende desviar do nosso verdadeiro bem. Não sei se leram a mensagem do Papa para a Quaresma deste ano, aquela que tem como título Não nos cansemos de fazer o bem. E quando o Papa estende um pouco daquilo que é mais próprio da Quaresma, reforçar a oração, a esmola e o sacrifício, o jejum, em concreto, ao referir-se ao jejum, diz-nos assim: não nos cansemos de extirpar o mal da nossa vida. Possa o jejum corporal, a que nos chama a Quaresma, fortalecer o nosso espírito para o combate contra o pecado. O fim do jejum não é o jejum em si mesmo, mas é fortalecer o nosso espírito para o combate. Talvez seja esta uma das grandes lições do primeiro domingo da Quaresma. É necessário um combate. A vida do seguimento de Cristo, a imitação do Senhor, exige o combate. É uma ilusão, um engano, não é? Pensar que o combate espiritual, o combate contra o mal, contra as nossas prisões, contra os nossos esquemas que nos afastam daqueles que o Senhor nos propõe, que são os melhores para nós, que essa luta não é necessária. O que é pouco importante. É absolutamente decisiva que queiramos travar um combate. Por isso, não se trata na Quaresma de fazer umas quantas coisas, enfim, embora sejam muito úteis, mas é preciso fazê-las com esta ideia. Eu quero dispor a minha alma para poder fazer o que o Senhor me pede, sem me deixar enganar com ficções. O Senhor quer levar-nos para a terra prometida, para o céu, para a sua companhia eterna. E neste caminho, que é cansativo e árduo, muitas vezes cansamos-nos, temos necessidade de repousar. E às vezes nesses pequenos oásis, poderíamos ficar também enfeitiçados e pensar: bem, este é o meu descanso, este é o meu destino, parei aqui, né? E o Senhor, neste tempo da Quaresma, com as suas graças específicas, diz-nos: não, levanta-te, anda. Há muito ainda para caminhar até à terra prometida. Em certo sentido, a Quaresma é o tempo para voltar à realidade, que há um Deus que nos ama e que nos ajuda a vencer o mal. Na Liturgia das Horas, lemos, neste primeiro domingo da Quaresma, um texto lindíssimo de Santo Agostinho, onde nos fala de que, como Cristo venceu as tentações, nós também podemos vencer, ou Cristo pode vencer em nós. Quando temos uma tentação, uma insinuação a praticar o mal ou omitir o bem, e invocamos o Senhor, podíamos invocá-lo com este tipo de oração: Senhor, vence em mim, né? Faz com que eu saiba dizer não a isto, a esta tentação, a esta sugestão para a preguiça, ou para ficar, sei lá, dedicar demasiado tempo ao telemóvel, ou para tratar mal aquela pessoa, ou para não olhar para a pessoa que tem necessidade de ir às minhas coisas, ou esquecer-me de que há uma guerra, né, e que tenho que rezar por ela. Enfim, todas estas insinuações, podemos vencê-las ou deixar que Cristo vença em nós se o invocarmos. E se perdemos e não fomos capazes, podemos deixar que Cristo vença em nós quando lhe pedimos desculpa, talvez muitas vezes, ou com frequência, no sacramento da confissão. No confessionário, derrotamos o demónio. Aquilo que se diz no Evangelho, que o demónio se retirou até determinada altura, de alguma forma se reproduz nos confessionários, não é? Quando pedimos perdão ao nosso Senhor, do fundo do coração, deixamos que Ele reine outra vez no nosso coração. Claro que as forças do mal ficam muito mais afastadas, muito mais atenuadas. Teremos tentações, certamente, e voltaremos a cair, mas há um afastamento, vencemos aí o demónio e as nossas debilidades. Vamos pedir à Nossa Senhora que nos ajude a imitar Jesus, que nos entusiasmemos com a Quaresma, com este clima de luta, de uma luta espiritual mais séria, para permitir, não, permitindo que Jesus possa vencer em nós. Assim seja.